Reboque Polêmico, do Alessandro Barreto. Alto-falantes Eros e Módulos Tarabs. Todo mundo aqui vai dançar. Toma. Jaque Matador. DJ Frequência Mix. Matador. Jaque Matador. Matador. Eu sou o Jaque Matador. Matador. Toma. Jaque Matador. Oléu. Matador. Tá inteiro? DJ Frequência Mix. Vamos. Saiam todos da minha frente. Saiam da frente, já disse. Eu sou o Jaque Matador. Eu sou Matador. Jaque Matador. Matador. Jaque Matador. Matador. Todo mundo aqui vai dançar. Toma. Jaque Matador.